Olha a importância de uma cachoeira. Cada vez que a avó entrava naquela cachoeira, a avó... Danada de água que fica lapidando as pedras. Olha a importância disso. A água consegue lapidar as pedras. Pode ver, né? As pedras da fora da cachoeira é tudo pontiaguda. Dentro é tudo redondinho. Olha só. Isso é o caminho da evolução espiritual. Porque não adianta incorporar e ser uma pedra pontiaguda. Porque nós quer lapidar. Por aqui. Esse é o primeiro do tempo da terra, né? Desse tempo da terra dos seis, que a avó tá vindo, que a avó já tinha, ó. Né? Aí depois a menina falou, olha, a avó precisa fazer umas palavras, né? Pro povo. Ah, então, vou ver. Então nós estamos abrindo a conjunção. Da egrégora cria-te na luz, com esse trabalho seu, né? Graças a Deus, vó. Ficou muito honrado, viu, vó? Deixa eu me aprimorar, que nem dizer a pior coisa. Se aprimora sentar nas coisas que os homens inventaram. Que não é fácil, não. Tem que se aprimorar, né, meu filho? Não é fácil, vó. Eita, coisa boa. Graças a Deus. Preparar aqui. Que as vossas forças iluminem todos vocês. E que essa preta véia, que não é preta em Aruanda, que não é verde nem amarela em Aruanda, e nem branca, que essa preta véia que vos fala, possa trazer uma semente, uma pequena semente, no coração de vocês. Vocês que é, que a avó já falou que não é milagreira. O povo acha que preto velho é milagreiro, né? É. Que preto velho é que entidade da Umbanda tem que ser milagreiro. E como que vocês estão, meu filho? Vocês estão bom? Eu sempre acho assim que o limite é vocês mesmo que colocam na vida de vocês, né? Porque quando a avó fala da sementinha, se vocês soubessem, né, que essa semente vai passar por muita coisa, vai passar por tempestade, vai passar pela chuva, vai passar pelo sol, né? É assim. Não, mas vocês acham que semente, vocês acham que a vida de vocês tem que ser aquilo, né? Aquela água tranquila. Deixa o universo. O que foi, meu filho? Tá perdido? Não, vó, tô ouvindo. Pode falar. Vó, por falar em perdido e achado e linha do tempo, o pai José já sabia que a senhora no futuro ia contar muitas histórias. E ele até confessionou isso pra senhora naquele tempo. Como é que ele teve essa capacidade de fazer isso, vó? Primeiro que não foi um plano de um. Vocês acham que o plano é de um, uma unidade, um espírito, não é assim. Foi determinado dentro desse firmamento, dessa egrégora, né, essa irradiação para trabalhar no mental dos médiums. Por quê? Quando vocês imaginam a água, vocês também imaginam o que você pode estar sentindo na ampliação da luz. Então a historinha faz isso, porque vocês não imaginam as tristezas, as coisas ruins. Então, por isso que a avó traz as historinhas. E como é que o pai José teve condição de saber que no futuro a senhora ia fazer isso no tempo da escravidão? Não é assim. É dentro de cada tempo vivido pelo ser humano, cada um tem uma história. Se eu pedir para você contar uma história sua para a avó, você não vai contar? Sim, senhora. Então, não é uma coisa da vovó Maria Conga, da vovó Maria Conga desse egrégora. Não, meu, cada um tem sua história. Não é? É que em cada história a avó tem um aprendizado. Cada história tem uma lição, como a história de vocês. Vovó, hoje é o mês de janeiro, estamos começando o ano. Para tirar essas perguntas já e respondê-las, o que que a avó tem a dizer às pessoas que estão ouvindo sobre... Esse é o quê? Mês do quê? O mês de janeiro. Começo, né? O que que as pessoas precisam ouvir para já se programar de como se comportar para viver melhor a vida nesse ano e daqui para frente, considerando primeiro, que a senhora... Primeiro, você esquece o mês de janeiro. Olha lá. O começo de toda hora. Olha. Cada vez que você abre o olhinho, né, é uma nova oportunidade de vida. Uhum. Mas estão passando por transformações. Isso não é só vocês que são mediador de energia. O próprio planeta Terra. Essa transformação vai. Uhum. Porque o planeta Saturno está aí. Ele não fica um ano, dois anos, três anos. É um planeta danado. Então ele vai trazer muita transformação. Então aquilo que vocês veem, que é dificultoso para o homem estar passando, é aprendizado. A espiritualidade vê que é aprendizado. Então, às vezes, vocês veem umas guerras, vocês veem uns conflitos por aí. É a verdade precisando ser evoluída, não ser implantada, porque ainda vai demorar muito para a coisa acontecer. Uhum. Então, vocês têm que ter... Olha só. Vocês também precisam entender que não é só tomando um copo de água que vai resolver a vida de vocês. Um copo de água é aquilo que vocês acreditam perante a vida. Que tem o espiritual, tem a família de vocês. Bota tudo nesse copo, dessa água aí. O que preenche, né? O que é esse involucro, né? Qual é o recipiente que guarda a água? É vocês. Então, a espiritualidade... Vamos falar do universo? O universo... Que aí a mãe interage com um monte de povo, né? A avó, quando a avó faz o religar, a avó não fica falando de espiritualidade, você não fecha muito, né? O universo, né? O universo, ele está mais preocupado, vamos dizer que houvesse uma mente universal, está mais preocupado com a unidade, com o que vocês querem fazer, de movimento para trazer um dia melhor que hoje. Agora, se vocês estão vestidos de branco, de preto, de vermelho, se vocês são preto, azul, amarelo, se vocês comem carne, se vocês comem... É o que vocês estão apresentando quando vocês acordam. Isso que o universo... Porque se um tá bom aqui, outro... Aí começa aquilo que acabou. Perto dos bons, que a vida fica melhor, não é? Sim, a coisa fica melhor. Aí junta um bom aqui, outro bom aqui, a coisa vai andando. Né? Uhum. Que nem eu estava falando para a menina assim. A menina falou assim, na meditação, ela fez umas viagens aí para descansar. Aí o moço aí falou, é só esses dias que você vai descansar. E aí ela chegou aqui, começou a fazer a meditação, fechou o olho dela, e a vovó se aproximou dela para dar os encargos, né? As diretrizes, os encargos que ela tem que cumprir. Ela falou, olha, avó, então a primeira coisa que eu vou fazer Eu, a partir de hoje, vovó, eu não vou mais comer carne vermelha. Eu nem respondo. É as diretrizes dela. Você tá entendendo? Ela quer fazer isso. Se vai conseguir, nós não sabemos. Mas o universo está querendo coisa nova para vocês. Aí ela já começa, a partir de hoje, vó, eu... Tá bom, minha filha. Isso é um acordo com você, você está barganhando com você. O que você fizer de melhor para nós está bom. Porque eu quero que você abra o seu olhinho e vê coisa diferente no dia a dia, para fazer as coisas melhor para você, para o seu corpo físico. Né? Uhum. Porque não adianta vocês terem um corpo e vocês não respeitar o corpo de vocês. Então o que você faz, se você acha que não é para comer carne, você não come, afim. Faz o que você achar melhor, nós não estamos impondo nada para você. Tá bom, meu? Sim, vamos sim. Para as perguntas? Vamos, estamos já nela, vó. Agora, outra questão que já vai resolver muitas delas é quanto ao Chico Xavier ter afirmado que 2019 seria a data limite. E aí trouxeram, além disso, a ideia de que poderemos entrar em contato com irmãos galácticos. O que, que a vó tem a dizer a respeito desse assunto? O que, que é irmão galáctico? Os extraterrestres. Mas eu sou uma extraterrestre. A senhora, vó. Mas... A senhora não tem aparência humana, mas não? Mas eu tô aqui na Terra. Sim. Ah, entendi. Não, mas desses que nasceu em outro planeta, vó, e vem encontrar com a gente. Mas eu vivo em outro... O outro planeta é outra dimensão. Eu vivo em outra dimensão. Sim. Então eu sou extraterrestre? Uhum. Agora, que tipo de extraterrestre vocês imaginam? Isso. Essa é a grande questão. Esse país em qual vocês estão, tem um limite a partir do que se é extraterrestre. Mas olha, meu filho, o universo, a dimensão que existe, não existe tempo, não existe, o tempo é de vocês. Não existe tempo. E não existe espaço. Os seres, vamos colocar os seres estelares, que eu acho mais bonito, né? Oh, né? Sim, planeta senhora. Terra é uma grande estrela, sim. Se recuperando do lado, dos milênios lá do passado. Os seres estelares estão, sim, trazendo muitas informações para aqueles que são mediadores de energia. E é um limite vocês achar que a Luanda é aquele monte de casinha de paia, com um monte de preto velho andando para lá, andando para cá. Mas cada um concebe a Luanda com imagina. Uhum. Então, 2019. Por que 2019? Faz as contas de 2019. Tá. 9, 10, 11, 12. 12. 2019 vai ser um período que o planeta Terra, e vocês escrevem aí, tá, que o planeta Terra vai entrar na vibração da mãe, não do pai. Então é a libertação do que se é na era patriarcal. Uhum. Novos filhos vão adentrar muito mais conscientes do que a religiosidade precisa se libertar. E nós não podemos, meus filhos, vocês não podem achar que só a Aruanda que vai tomar conta disso. É todo um conjunto. Porque não existe, né, esse limite aonde nós vivemos. A mãe vai entrar muito forte. E qual outra pergunta? Se pode se esperar contato assim, mas igual... Mas não tem, meu filho. Igual assim, eu tô falando com a senhora de falar com eles. Ah! Desce aí. Não, aí já não. Já não. Aí vai ter que ser um pouco mais pra frente. Até porque... Vocês não entendem nem o que é a Lua, quanto menos vai ser entender o povo estelar. Porque vocês acham que a Lua é a Lua, né? Vocês acham que a Lua está minguante. Vocês acham que é uma coisa. Não é. A Lua não é o que vocês imaginam. Então precisa ter o quê? Mental para fazer tudo isso. Precisa ter entendimento para fazer tudo isso. É que nem a avó. A avó falou, não limita a forma de incorporação para que a avó possa trabalhar no ser menina. Então, ela faz isso, porque para ela, ela não limita. Se vocês limitam esse contato da mesma forma que vocês limitam a integração com as vossas entidades, não é uma coisa assim tão rápida que vai acontecer. agora, entendeu? Pra vovó falar sobre a atual situação da humanidade, onde existe falta de amor e o dinheiro predomina. Não, quem tem essa pergunta, não, moço. Ela precisa desencarnar e ver lá pra trás, porque sempre foi assim. No tempo da avó era assim, uhum. Antes do tempo da avó era assim, uhum. A energia do dinheiro sempre predominou. Uhum. É que nem a avó atendeu um rapazinho, uhum. Rapazinho falou que ele era filho da luz, ele tinha uma luz muito grande. Uhum. E por isso ele não ia trabalhar, porque o caminho dele era estudar, porque ele era um ser, um mestre na terra. Um japonesinho, bonitinho. Falei, que bonito, sua missão. Seu mestre na terra, que belezura, seu filho da luz. Sou, vovó. Engraçado essa roupa que você está vestindo, quem comprou? Ai, foi meu pai, foi minha mãe. Essa comida que fez você ter força para você vir até aqui, quem comprou? Meu pai, minha mãe. Quem trabalhou? Meu pai, minha mãe. Que mestre é esse? Vocês sabem uma vez, vocês entendem essa coisa de como essa moça falou, como que ela falou? Do dinheiro e do... Isso, a situação da humanidade, a respeito da falta de amor. A falta de amor. Fala mais alto. Vamos colocar a falta de amor. Uhum. Uma vez, estava uma noite muito brava. O céu estava danado. Estava triste o céu. E tinha um negro, negro danado, negro fujão, que os homens brancos capturaram eles. E aí ele estava lá no tronco, já tinha levado muita chibata. Aí só escuta o homem branco lá, era bem noite, da casa grande, gritando, Feitor, tira ele! Aí, e não dá nenhuma roupa, vocês negros da senzala, não é para dar nenhuma roupa para ele. O único negro que estava fora da senzala naquela tempestade danada era Pai José, do ladinho assim do tronco, rezando para que ele suportasse sofrimento. Vocês entenderam o que é amor? Aí os negros saíram lá da senzala, né, porque teve a ordem do homem mais velho, se amarraram nele, carregaram ele, botaram ele assim na senzala, aí já preparamos umas ervas boas, para poder curar, né, o lombo dele. Mas ele sentia muito frio, muito frio. Tremia. Eu acho que ele tremia, não tanto pela dor, mas por conta de muita água que o corpo dele recebeu. Imagina, né, no tronco. Então ele tremia. Aí eu falei para os negros, nós não podemos dar roupa para ele, porque o feitor já disse, né, os negros da senzala, nós não podemos dar roupa para ele. Aí o Pai José falou sabiamente, mas eu não estava na senzala. Eu vou pegar minha roupa para dar para ele. Mas como você vai dar roupa para ele? Sendo que você tem duas roupas. Essa que está molhada no seu corpo e a outra que está lá. Pois eu vou dar aquela outra que está lá. Eu aguento. Aí ele pegou, botou em cima do negro para esquentar um pouco do negro. Eu te pergunto, será que você é capaz, você que fez essa pergunta, se despojar de todos os seus bens e tudo que você ganhar até agora no firmamento da moeda para alimentar o povo da rua? Porque isso para mim é amor. Será? E olha, meu filho, aquela noite não foi tantas ervas que nós que curou lá o negro que levou a chibata. Não foi, não. Até porque vocês sabem que isso demora muito para ser curado. Mas se ele não recebesse aquelas roupas velhas do Pai José, ele poderia ter tido um problema maior. Então é muito bonito falar de amor, amor. Mas você está preparado para entrar no amor que o universo quer que você presenteie na sua vida? Se você estiver lá, lá no canaviar, quando nós trabalhávamos, lá no comecinho. Trabalho. Naquele sol danado. Terminava os trabalhos, aí os homens brancos jogavam aquele monte de comida no chão. Ah, eu não vou comer, não. Porque eu tenho amor dentro do meu coração para comer minha parte, meu filho. Vocês são ser humano, meu filho. Vocês são ser humano. A célula de vocês condensa, isso não tem jeito. Não pode comer minha parte, eu não vou comer. Não. Tá bom. Como a gente faz para saber nosso nível de consciência? Nessa vida? É. Se deve haver até interesse nisso, né? Como nível de consciência? Como assim? Saber se a pessoa é evoluída ou não é. Acho que é isso. Meu filho, nem a avó é evoluída, meu filho. Sabe por que a avó não é evoluída? É. Porque a avó está trabalhando aqui. A avó trabalha ali. A avó atende ali. Enquanto tiver, através da sua boca, o aprendizado para o outro, é sinal que você não é evoluído. Até porque o único que você disse que era evoluído morreu na cruz. Foi. Mas ele falava o quê? Ele traz o quê? A palavra para o outro. Todo aquele que fala para o outro não é evoluído, meu filho. Vocês estão na vida. Mas vou ter que aprender tanta coisa, meu filho. Quando? A avó não fala que tudo que evolui, todos evoluem também? Sim. Não tem como. Vocês podem estar aqui nessa moradia na maior felicidade, no maior equilíbrio. Enquanto o seu vizinho estiver padecendo, está errado. Vocês podem estar dentro de um país na maior potência. Enquanto outro país estiver no sofrimento, não existe evolução. Porque um se alimenta do outro. Infelizmente, na Terra é assim. Ou, como dizia, nós diz lá em Aruanda, felizmente a Terra é assim. Um se alimenta da desgraça do outro. Você... Por quê? Uhum. Se vocês não tivessem tanta necessidade de encontrar a luz, o que seria das religiões? Se vocês não tivessem essa ligação com as trevas, não ia existir religião, meu filho. Não ia existir. Um se alimenta do outro. Quando nós estamos descobrindo mais sobre a espiritualidade, aqui está dizendo que há forças adversas da luz que tentam nos bloquear. Ou melhor, é uma pergunta. Existe isso, vó? Quando a pessoa começa a andar no direito, seguindo a espiritualidade, aí é verdade que vem forças adversas tentando claro bloquear? Claro que vem. A pessoa? Claro. Você, que nem. Você já é de andador até aqui. Sim, senhora. Né? Então vocês têm um limite. Vocês não podem ficar desembreando, né? Vocês têm um limite. Então a consciência de vocês tem um limite. As forças adversas começam a enxergar o que a potencialidade do mental de vocês pode alcançar. É mental. Uhum. Faz de conta que a menina está subindo uma montanha. Ah, eu vou parar. Alguma coisa não. Vai, continua. As forças adversas medem da intenção da onde ela quer chegar. Não é uma coisa negativa. Né? Que nem quando a menina entrou naquela religião das mãozinhas, né? Uhum. Como é que chama as mãozinhas? É perca a voz. Ah, da messiânica. Uhum. Ela, né? Benzendo todo mundo. Aí ela começou a ficar fraca, porque é o limite da consciência para ver se ela para. Como aquele povo que corre para ganhar medalha de ouro, ele vai além do limite dele. Então, essas forças adversas é para medir. Será que você consegue chegar no topo da montanha? Ou você vai ficar na sua zona de conforto? Entendeu? Sim. Porque vocês têm opção de ficar na zona de conforto. Vocês têm opção. Então essas forças, as energias negativas, tudo que vocês veem de contrário, é para medir o potencial de vocês, para onde do melhor vocês podem chegar. Pode-se dizer então que a força diversa é um instrumento da vida para medir o seu potencial. Uhum. Vamos colocar que é o seu maior aliado, para você ser melhor. você se descobrir melhor. Porque a vida é assim. Lembra que a avó falou, uma sementinha dentro do coração de vocês? Essa sementinha pode florescer, pode criar raiz, pode plantar mais sementes. E se a questão, no lugar de forças adversas, fosse as forças negativas das trevas? Ou existe, ou é tudo apenas forças adversas? É tudo forças adversas. Aham. Aí não tem motivo de odiar eles mais. É, mas claro que não, né, meu filho? É aliado. Porque quando a menina começou, lá no comecinho, quando ela começou, ela não acreditava em rituais imperfeitos e negativos contra o homem. Ela não acreditava. Então ela teve que ter aliados negativos, imperfeitos, que trouxesse essa lição para ela entender e para ela alavancar o poder magístico que ela tem. Então as forças negativas são os seus maiores aliados. Ai, eu tô que nem... Ai, vó. A avó não pega muito disso, não. Mas quando a avó vai nos outros terreiros, ai, vó, meu vizinho jogou lá uma cinza lá do Campo Santo. Campo Santo é cemitério. Certo. Mas que bom, minha filha, ele jogou? Mas que bom, o que você fez? Ai, vó, eu peguei, joguei umas coisas em cima, mas agora tá todo mundo doente em casa. Mas que bom! Agora vocês vão se melhorar. Porque se uma terrinha do Campo Santo fez isso com vocês, é sinal que vocês precisam melhorar. Isso é muito bom. Melhora, porque as suas forças espirituais vão estar ampliando. Porque eles sabem aonde vocês podem chegar. Até porque vocês não vivem muito tempo, então eles sabem aonde vocês podem, o que vocês podem alcançar. Mas uma coisa é nós saber. Outra coisa é vocês acreditar que vocês podem ir. Certo. Qual que é, avó, o melhor exercício diário para se cultivar a humildade e a simplicidade? Eu acho tão engraçado também essas perguntas. Ah. Por que que vocês querem ser humilde? Pra quem aplaudir, né, avó? É o rótulo. A avó acha que isso é rótulo. Porque quem é humilde é, meu filho. Quem é simples, não nasce. Não se transforma, nasce. E isso pra mim é rótulo. Humildade, meu filho, humildade. Depois você bote aí a definição de humildade, simplicidade, para ver se o povo está preparado. Olha. Que é muito bonito falar, eu sou humilde. Sou simples. A palavra, meu filho, tem uma intensidade muito grande. E nem todos estão preparados para vivenciar a intensidade da palavra. Não estão, não. Por que é tão fácil vermos os defeitos alheios e tão difícil reconhecer os nossos e admitir e corrigirmos-nos? Boa pergunta. Quando você vê o defeito do outro, é porque nós chamamos, aqui dentro dessa egrégora, da crença limitante da carência. Por que crença limitante da carência? Porque você quer que as coisas sejam da forma que você quer. E quando você vê o defeito no outro, é porque você está se isolando da verdade que o outro está emanando, que você também tem. É um reflexo. Todos que nem hoje, está o menino, esse menino, a menina, está a avó. Existe uma ligação entre o menino e a menina. Existe uma ligação da perfeição e da imperfeição. Nenhum grupo se une se não tem imperfeições a serem trabalhadas. Nossa. Então, quando vocês falam, né, de ver o defeito, é porque você não está enxergando o reflexo do outro que existe dentro de você. Por isso que a avó fala que está tudo perfeito. Está tudo perfeito. Não existe imperfeição. Está tudo perfeito. Porque fica mais fácil vocês botar na cabeça de vocês do que tem que fazer. Se está tudo perfeito, Qual o propósito das religiões que querem ensinar a gente a seguir uma cartilha, um comportamento... Vocês que inventaram. Para se melhorar. Vocês que inventaram. Uhum. Agora... Fazer que nem... Vamos arrumar a conversa. Eu vou fazer assim. Eu vou te amassar assim, meio de... É, corzinha assim, de terra, né? De saco. Sim. Aí vem a mulher mais velha. Quando a mulher mais velha começar a falar o que a avó tinha que fazer, a avó já começar a fazer assim. Boa pergunta. Uhum. Vamos dizer que exista um... Vamos colocar um número bem pequeno. 10. 10 religiões perfeitas na Terra. E essas 10 religiões conseguem trazer esse equilíbrio, não vou trazer equilíbrio, a cura para os seus grupos, para os seus afins. Como essas 10 religiões, esses grupos que se estendem dos ensinamentos dessa religião, vão transformar a humanidade? Porque nem todos acreditam. E tem que, não tem que acreditar. Ou você acredita, e se não acredita, não é obrigado a acreditar. Porque são histórias de uma vida passada diferente. Então, cada um está aqui para cumprir algo. Então, as religiões, elas pregam a evolução espiritual. Mas elas não pregam a evolução do ser humano. Porque a evolução do ser humano não está dentro da religiosidade, mas em cada geração que passa no planeta Terra. Quando a avó estava na mãe escravidão, a mulher mais velha, não é só mulher mais velha, não tinha o que vocês chamam de banheiro, né? Então vocês imaginam uma janela bem alta, até o teto, e tinha uma cortina assim. Ali era o banheiro. Aquela geração estava preparada para aquilo. Os homens brancos, quando estavam se reunindo para saber o que ia fazer com a cana, né? Bem depois que começou também a plantação do café, eles se reuniam e não tinha como tem hoje o povo para cuidar dos dentes, da boca dos seis, né? Eles pegavam fumo e ficavam mascando. E golpeia. Aquela geração estava preparada para aquilo. Agora vocês vão pegar o fumo, vocês estão com dor no dente, vai mascar para ver o que vai dar. Então, a transformação do que vocês falam, né? Ela vai se dar por gerações. Por isso que é mais fácil você se transformar. Né? Se transforma, faz da sua vida mais equilibrada. Né? A avó sendo um ser estelar, por que ela não permite perguntas mais complexas como de física quântica? Ah, mas eu... Se ela permite, né? Nunca bloqueei ninguém. É que você não conhece a avó da... Você não conhece a avó de ser grego. Você não conhece a avó. Até porque, meu filho, a Umbanda, ela não pode ficar assim tão limitada. Porque o ser está mudando. Ah. O ser está mudando. Você não pode ficar tão limitado a ponto de achar que Xangô está lá só lá nas pedreiras, que Oxum está na cachoeira, né? Até porque você não sabe trazer essa ligação direta com esse orixá. Então, a Umbanda não é o que você pensa. A Umbanda, como todas as religiões, vamos colocar todo o movimento da luz no astral, ele se firma através de muitos conhecimentos. Tudo que vocês veem aqui já aconteceu lá. Todas as invenções são o que vocês falam, né? O ser, ele canaliza o que existe no astral para implantar na Terra através da forma mental. Você pode pegar o fumo para a avó, meu filho? Esse pequenininho. Vou falar. Ô, vó, aqui chegou uma questão dessas aí... Para uma compreensão, eu vou ilustrar. Como chega? Ah, aqui? Eu posto no Facebook. Tá na hora? Isso, já chega. Tá na hora. Lá no meu Face. Aí, vó, vou explicar aqui o jeito para a senhora entender, para o pessoal entender também. Ó, Aqui. Aqui, vó, por exemplo, tenho minha mão. A pergunta foi o seguinte: se eu tenho a minha mão, e a minha mão é, no caso, o meu espírito. Alguns chamam... Você, como estudou já o lado kardecista, você sabe que o espírito não... É indivisível. É. Tá. Bem por isso que vem essa pergunta. Já passamos por alguns médiums que disseram que cada encarnação cria uma personalidade, ou seja, um dedo conectado à mão. Mas aquela encarnação, no espaço e no tempo, ela continua existindo. Claro. Porque não tem espaço e tempo. Porque não tem espaço e tempo. Isso. Então, mas é um espírito só e não é indivisível. Assim como o sol que toca tudo, e ainda é um só. É. Faz de conta que vamos colocar matrizes. Sim. Eu gosto de falar matrizes do tempo. Ah. Essa menina tem uma matriz lá. Certo. Onde não tem tempo e espaço. Sim. Né? Vamos dizer que essa menina reencarnou, vamos colocar um ano. Ah. Vamos colocar, 1800, né? Ah. A matriz dela está lá. Ela reencarnou em 1800. E reencarnou, vamos colocar depois, em 62. Certo. Pela divisão da religiosidade da Terra, isso não existe, essa ligação. É. Mas, pela, como você fala, da forma, vamos colocar, como o moço lá falou, desse caminho quântico, tem essa ligação. Uhum. É como se essa matriz de 1800 passasse informação para a matriz de 1062. Vai indo. Nossa. Existe uma matriz dela esperando. Vamos, vamos. Acorda. É meio complicado, você entender. Mas não é complicado. Eu sei que você não está entendendo, mas não é complicado a ponto. As células do corpo é assim. As células do corpo, uma traz informação para a outra. E quando vem, é a mesma coisa. O que está no interno, está também no externo. Quando vem alguma coisa, faz de conta que está a matriz da menina lá, sim, né? Algo acontece com a matriz dela de 1800. Sim. Já passou, ela está vivendo agora nesse ano de vocês. Isso. Alguma coisa lá no tempo e espaço acontece com ela. Porque para nós não existe essa coisa de hoje. A linha do tempo. É. Automaticamente irradia. Positivamente aqui. É, ou negativamente. Ah, não importa o que aconteceu. É. Deu para entender? Sim, senhora. É igual a célula do corpo. Quando tem uma invasão de uma doença, o que, que a célula faz? Começa a se proteger para jogar fora a doença. Sim. É a mesma coisa. Claro. Vocês entenderam? Então... Vocês não entenderam. Deixa eu falar para a senhora o que eu entendi. Vó, a mão. Vou contar para o pessoal o exemplo da mão. Então tá aqui a mão. A senhora falou assim, se esse dedo machuca, todos os outros sentem. Sim. É isso. É isso. Agora que eu por tenho... isso que a importância é da matriz, da matriz que está a atuar. Atual? São várias matrizes. Certo. A atual. Mas é a... Que está presa no tempo e no espaço. Então é a atual, vamos dizer que essa aqui seja a atual. Mas quando está atual, o atual vai de quanto vamos colocar? Vamos ver qual delas, vó. É, vamos colocar que a atual está aqui. Está essa. Boa. Então essa daqui, tudo que ela fizer de bom ou de mal, vai refletir no todo. Essas daqui. Vai refletir. Mas vai refletir nas do futuro também? Claro, porque não existe tempo e espaço. E o futuro já aconteceu. Sim. Oh, oh, oh. Aí que queria a vó quântica. Tá, porque é assim, meu senhor. Quando a avó adentra na vibração, que às vezes o povo põe cafezinho pra avó. Quando a avó vai, a avó não vai ver o momento presente. A avó vai ver o que já aconteceu. Ah. Porque isso está intimamente ligado com o presente. Sim. E a avó vai ver o que vai acontecer dentro dessa realidade lá no futuro. Nós vamos fazer um negócio de matriz do passado para vocês entenderem melhor depois. Daqui a pouco, né? Entendi. Agora a questão... É que vocês são muito fechados, né? Nossa, avó. Vocês acham que as quatro paredes é o tudo. Não é assim. E engraçado que as energias negativas já estão, já se... Bom, não vou falar isso. Sim. Elas estão estudando e conhecem esse processo. Uhum. E essa unidade do todo aí. Uhum. Tá? Entendi. Agora, tem como alguém do futuro, do futuro aqui, que essa do meio, essas duas são o futuro. Tem alguém do futuro pode viajar no passado, mas nesse passado não pode alterar nada, né? Só pode alterar no vigente. Do hoje para lá. Isso. No vigente que está encarnado. É. Então, encarnado ou no período entre vidas. Sim. Tá. Que, mas que é aquele que é o presente. É. Então, pode alguém do futuro viajar para o passado, alterar esse vigente e mudar tanto o passado quanto o futuro? A viagem no tempo, como sim, é que é? Sim. Agora, isso está limitado. Uhum. Porque está havendo, vai haver, o que vocês falam dos estelares, vai haver um contato que... Ah, vamos saber se é em 2019, se é em 2017, quando vai ser? Vai o planeta Terra, seres da Terra, com essa percepção estelar, vai começar a trazer novas informações. Então, isso não vai poder mais alterar o que você chama do passado. Mas, presta atenção, é como se fosse uma corrente. Os elos estão todos abertos, né? As matrizes estão todas abertas. A informação da matriz do presente, ela fechando com uma nova informação, com um novo ensinamento, com um novo conhecimento, ela pode estender, evoluir a sua matriz. A matriz? Para outros mãe, planetas. A palma. Para outros planetas. Uhum. Ela pode sair dessa consciência planetária para ir além. Nossa! Mas não pode mais alterar. Não pode alterar o passado. Entendi. Questão. Pode, então, um ser humano de hoje, conhecendo, então, que cada encarnação representa um dedo, uma personalidade à parte, e não... Sabendo que o espírito não é divisível, mas estão todos ligados a esse eu superior, a essa matriz que a senhora chamou, pode acontecer que é possível falar com a minha encarnação passada? Existe um limite do tempo e espaço. O ser humano está limitado ao tempo. A consciência dele está limitada. Uhum. Então vamos dizer que numa reencarnação passada, essa menina foi uma grande guerreira. Certo. Ela não, até por conta que tem um emocional, ela não vai conseguir trazer esse contato. Mas, é que eu sempre falo para vocês, através do silêncio mental, vocês podem pegar uma parte desse conhecimento de quando vocês estiverem na outra vida. Tem uma outra problemática. Ah. Quando vocês reencarnam, que nem essa menina viveu com você e viveu com você. Sim. Essa menina viveu com o companheiro dela, com o netinho dela, com o amigo que passou na rua e falou um oi. Uhum. Ela viveu. Esse grupo espera todos desencarnarem para reencarnar, para as matrizes se fortalecerem. Por isso que nós falamos que nós vocês são tudo bando de um. Nós é tudo bando de um. Para que todos possam evoluir. Nossa. Deu para entender? Sim. Então, faz de conta. A mãe da menina desencarnou. O pai da menina desencarnou. Ela vai desencarnar. Quando o grupo... Porque não tem limite de tempo e de espaço. Quando o grupo inteiro estiver unido, todos começam a, dentro da sua, do seu plano kármico, da sua história kármica, adentrar na vida na Terra. É possível, através da mediunidade de outra pessoa, um encarnado falar com uma vida passada de si próprio? Como assim? Entende? Vamos dizer, na vida passada, a sua menina foi uma escrava. Aquela escrava morreu, foi para o mundo espiritual. Então, aí um médium vai lá e tem... Não. Virou um dedo, agora ela está encarnada, já é outro dedo. Uhum. Então pode o dedo do passado conversar com o dedo do presente? Isso. É isso que pode, eu penso. Pode, né? Deve. E parece um espírito. Porque assim, há um tempo atrás, exatamente 2005, eu gosto de colocar tempo para vocês entenderem, essa menina, junto com a vovó, desenvolveu o povo individualmente. Cada um quando desenvolvia, quando fazia o silêncio mental, começou a contar uma parte de uma história em qual ela viveu. Então, vamos dizer que tinha 20 médios. Em uma em uma hora vinha. Aí contava uma parte da história. Aí a menina percebeu que juntando todas as histórias dos médiuns, era a história dela. E cada um dos médiuns fazia parte desse tempo em qual eles viveram. Isso é possível. E a avó fala mais. É necessário uma liberação. Porque não adianta vocês saber que vocês foram, por exemplo, uma condessa. Pra quê? É. Ai, o quê? Não vai. É uma aprovação. É. Né, então, foi necessário, pela lei, trazer a justificação dessa vida em qual esse grupo estava para que eles pudessem evoluir, para que a menina cumprisse a missão com eles cumprissem a missão para a menina e o povo evoluir. É isso. Certo. É possível, depois que alguém sofre um ferimento e tem ali uma cicatriz, a pessoa voltar no passado, imaginar que aquilo não aconteceu com muita força. Com muita força. Isso, e fazer reverter aquela cicatriz. Não precisa voltar para o passado. Com muita força hoje, vocês podem se curar. Olha. Com muita força. Voltar no momento onde não existia a doença, o desequilíbrio. É, hoje. Não precisa recorrer à história do passado. Ah. Porque o bom é vocês recorrer à história do passado, vocês trazer quem eram vocês, qual o dom principal que vocês têm, o poder curador, o poder de transmutar as energias, qual era o dom? Isso que é importante. Trazer na matriz o conhecimento que vocês precisam ampliar agora. Agora, essas coisas, se você se corta aqui, você tem o poder de se curar. Mas tem algo? A limitação do mental, a limitação do emocional. Então, quando você fala com muita força, isso é possível. Uhum. Quanto povo se cura com a respiração? Quanto povo se cura com a meditação? Entendi. Porque tem algumas linhas de aprendizado que diz assim, se você instruir as células a isso é possível. É, né? A negativar aquela realidade e voltar para a mesma realidade antes do corte. Sim, meu filho, sim. Sim. É, aí dá. Sim. E a trazer novas informações para a célula, sim. Isso. E aí, então a senhora disse que isso é possível, mas eu percebi que a senhora agregou mais uma coisa. A senhora disse assim, dá para negativar aquilo voltando no passado e lembrando como era o jeito saudável de ser. E o que a senhora disse agora é, viva já no presente aquela vibração de saúde com força mental e a célula lembra o jeito que é viver com saúde e restabelece. Se fosse assim, vó, a pessoa vai dizer agora, eu podia fazer uma fonte da juventude. Só que aí, o que nós falamos, as energias invasoras, as forças intrusas, até que ponto você consegue vencer essas forças intrusas? Porque vamos dizer, vamos colocar assim, faz de conta que você tem que pegar uma manga que está lá em cima. Você vai ter que lutar, você vai botar a informação na sua célula, eu vou subir, não vou cair. Mas num dado momento você está lá naquele galho ali em cima, você vai, não vou cair. Ah, se afinizou com o que é intruso, se afinizou com a limitação, aí você desce. Sim. Porque o ser humano, ele está englobado em várias sensações. Essas sensações estão ligadas intimamente à educação que vocês tiveram. Uhum. Então não tem como vocês achar que vocês vão poder o tempo inteiro lutar contra essas energias invasoras. Vocês vão cair, porque a vida é assim. A vida é os altos e baixos. Entendi. É como se a senhora estivesse dizendo assim, se você tem o foco ali puro e apresentam-se forças adversas e com elas você se sintoniza, perdeu. Elas vêm mesmo para saber quão forte você está no teu foco ali no teu caminhar. Igual voltando ao que a senhora falou lá antes. Certo. Porque, olha, já na Estando na terra já não é fácil não, porque a vó viu na terra, a vó sabe que não é fácil. Não é fácil em que sentido, vó? Que a gente cresce condicionado a ser vítima? Vocês crescem condicionados a ser limitado. Uhum. A ser limitado. A ser limitado. Porque o pai de vocês cresceram assim. Com esses limites, a voz é assim, foi indo lá para trás. Entendi. Por que que nem? Uhum. Essa menina não acreditava em nada. Acho que ela não acredita ainda não. A força invasora que teve no começo foi para derrubar. Uhum. Foi para que ela não se tornasse o que ela é hoje. Mas ainda ela tem forças invasoras, porque ela tem que continuar, porque a matriz está dando informação. Ah. A matriz está mandando. Por isso que nós falamos, vocês são deuses em ação na Terra. Cada um tem uma matriz perfeita. Certo. Por essa razão, quando vocês começam a ser impedintes dos terreiros, dos congá, da Umbanda, vocês estão limitando também o grupo a evoluir. Porque a sua matriz está trazendo várias informações para você. Mas você fica condicionada à sua crença limitante emocional. Porque não teve lá do pai da mãe, o pai e a mãe não teve do avô. E aí a pessoa diz, mas eu tenho culpa de ter nascido na família que eu nasci? Não, é exatidão, meu filho. É um grupo. É um grupo. Sim. Você não é culpa, você só não sabe fazer a lição. Você está caindo no mesmo buraco. Não é culpa, você está caindo no mesmo buraco. Porque a limitação existe em todo ser da Terra. Mas, quando vocês se espelham também em seres limitados, esse é o grande problema. Eu falo sempre essa menina. É perto dos bancos que você fica melhor. Porque um dá força para o outro. E as entidades de vocês que se incorporam, querem isso de vocês. Que vocês façam a diferença na existência de vocês. Não adianta a menina estar incorporando a avó, como isso já foi falado muitas vezes, se a vida dela não tiver equilíbrio, se o coração dela não tiver equilíbrio, está tudo errado. Está tudo errado. Vovó, eu tenho estudado numerologia e eu tenho percebido que a numerologia é uma forma que Deus encontrou de dar sinal para a gente das coisas. Não só a numerologia, que tudo é sinal, né? Entendi. A menina foi junto com a avó fazer um trabalho. Você vê como é as coisas, né? Sim. O dono do local um dia sonhou com uma Umbanda limpa. Uma Umbanda, como você diz, uma Umbanda ecológica. Então ele fez orixás, tem pontos de força. O próprio médium vai lá e suja o sonho dele. Mas é isso que o dono do local tem que passar. É isso que o dono do local tem que passar. Quando... Estou falando dos sinais. Isso. Aí a avó estava lá junto, né? Inserçando, junto com a moça que precisava fazer o ritual. Apareceu uma borboleta amarela. Bem no ponto de força dos preto velho. Primeiro apareceu um cachorro. É. Aí falei, olha, tá com proteção, menina. Firma é que você tá com proteção, cachorro. Do nada apareceu um cachorro. Aí apareceu a borboleta amarela. Aí eles estavam caminhando lá pro ponto de força dos orixá, lá bem mais lá para baixo, outra borboleta amarela. Olha só. Aí entraram dentro do andador, terminou todos os trabalhos já, depois de horas de trabalho. Entraram dentro do andador, estão caminhando na estrada. Uma borboleta amarela direcionando o andador? É muita borboleta amarela, né? É. Então não é só os números, meu senhor. Sim. Sinais existem a todo momento. Mas será que vocês têm percebido? Ah, uma borboleta amarela! A menina já viu como sinal. Claro. Então os números, ele traz a vibração, porque tudo que vocês veem aqui é número. Ah. Isso aqui é um número. Sua roupa é um número. Você, quando você nasceu, você teve um número. Você tem um número no papel. Para identificar que é você. Tudo é número. A vibração do som é número. Tudo é número. Música. Tudo é número. Uhum. O homem daqui até a lua, ele tem que medir. Número. Uhum. Tudo é número. E a espiritualidade, pelo menos dentro dessa egrégora, está usando muito essa vibração. Uhum. Porque às vezes vocês fazem as orações, né? E vocês não estão condizente com a palavra vibrada que é o número. Por exemplo, o número 1 é número 1. Né? Número 2 é número 2. Agora, a letra A pode ser juntar com uma maçã, né? Pode ser a pera. Cada letra ela pode se transformar em várias coisas. Agora o número 1. Número 1, número 1. Você estava falando que você está estudando numerologia, tá? Não, e que eu tenho percebido que Deus coloca na nossa vida vários sinais a respeito daquilo que está escrito. Que Deus limpa a vida. Deus está preocupado com sinal com vocês. O universo, né? A vida. Coloca esses sinais e aquele que se dedicar a isso consegue ter esse conhecimento um pouco mais à frente. Sim. E a questão, então, aqui é a seguinte. Quais são essas forças que regem para que as cartas do tarô respondam conforme a realidade futura do consulente? Quais as forças? Porque assim, tem gente que diz assim, eu só acredito no tarô se tirar duas vezes e sair a mesma carta. Mas o tarólogo diz, não, aqui tem ciência. Qual é essa ciência, avó, que faz a carta do tarô cair certa para a pessoa certa? Porque o consulente quer que saia a mesma carta? É, ele fala, não, para eu acreditar precisava cair carta igual, tirar duas vezes. Bom, então eu não sei como é que está esse povo aí lendo essas lâminas sagradas. Ah, porque você sabe que as lâminas sagradas, elas se repetem. Ela só muda quando a consciência e a evolução da vibração muda também. Então tem alguma coisa que está errada, porque se repete a mesma mensagem. Se a mesma mensagem, mas não a mesma carta necessariamente. Sim, porque é com essa carta que tem a mensagem. É o número 1 ou número 1? Sim. Mas, por exemplo, você chegar, tira a carta. E até para mudar o futuro tem que mudar o presente. Nós vamos fazer um negócio do raiz do tempo, né? Sem saber. Tá. Mas a questão era assim, existe uma força que é a mesma força que rege os números, que rege aquela Todo força... Todo jogo de evidência é regido por um determinado grupo espiritual. Ah lá. Sim. Dentro dessa egrégora, como a avó já explicou para essa menina, não é só um grupo, por exemplo, como vocês falam, do cigano, qual outro grupo que pode ler as lâminas? As pombagiras? As pombagiras, as bruxas. Não, então, aqui qualquer entidade que está afinizada com a resposta do que o outro precisa ouvir, adentra. Adentra? O guardião Sérgio já entrou várias vezes. No jogo do tarô da menina. Para falar, ó, essa. A avó também. Ou seja, você está com um espírito desencarnado perto de você, nós precisamos parar. Mas entrou no sentido de determinar qual carta deveria sair para ela interpretar. Esse movimento Isso. é necessário daquele que está. Se usamos a mediunidade. Uhum. Tanto que nas lâminas sagradas, dessa egrégora, o outro que está precisando da resposta, não pode botar a mão. Então cada um faz do jeito que você quiser. Sim. Então não pode botar a mão. Porque nós usamos a mediunidade da menina. Sim. Então, se essa menina estiver aqui na sua frente, é ela que tira as cartas para você. Certo. Você não pode botar. que nós estamos usando a mediunidade dela. Que é uma programação que vocês preferiram para ela e a energia dela. É. Para outros pode ser diferente. Pode ser diferente, cada um faz a comida que quiser. É. Então pode-se dizer que tem tarô que à disposição funciona e outros que não funcionam, dependendo da mão da pessoa. Eu acho que a melhor forma do jogo da evidência é trazer a exatidão de como está hoje e o que foi plantado lá atrás, que nós chamamos de raiz do tempo. Certo. Eu acho que esse é o melhor jogo de evidência. Porque nós vamos falar assim, olha, lá no amanhã você vai. Você não vai, minha. Vocês podem ver, vocês joga essas coisas. Amanhã você vai. Não vai, porque você está dentro de uma realidade de hoje. Está vivendo bloqueado lá na sua matriz, lá do seu passado. Sim. Então, vó, estamos chegando aqui perto dos 5 minutos finais desse nosso primeiro encontro. E aí a gente continua com as questões e faz aquilo que a senhora está trazendo de novidade no nosso próximo encontro. Pode ser? Pode, meu. Então, vó, antes da sua mensagem final... Eu posso falar uma coisa? Sim, senhora. Porque é assim, o povo, que a vó está percebendo, que o povo, muito do povo, está descontente com as casas espirituais. É. E estão querendo uma independência, né? Não querem desenvolver sozinhos, né? O desenvolver sozinho não é que é difícil. Mas tem que ter um comprometimento com a ligação com as entidades. Não tem que ver a entidade, né? Porque eu falo que é, essa menina, ela é, como que chama aquele nome? Pera aí. Tem um nome. Pera aí. Mas já fala muito dessa... Daltônica. Porque ela não vê colorido. Quando ela medita, ou é claro ou é escuro. Ela não vê verdinho, vê amarelinho. Ela não vê nada disso. Ela vê claro e escuro. Se ela tiver que ver um passarinho, ela vê o passarinho ou é branco ou é preto. Mas diante, não é deficiência. É a forma que ela tem da meditação. Ela aceitou isso. Enquanto ela está num grupo que todo mundo está vendo verdinho, vermelhinho, amarelinho, ela não vê nada. Então ela teve, ela aceitou e acreditou. Quando se aceita, como se comporta diante da sua espiritualidade, automaticamente os vossos guias espirituais vão trazer novas informações. Um local espiritual, ele traz todo o amparato da proteção necessário. Vocês desenvolver, vocês incorporar, vocês aprender. A casa de vocês, na maioria das vezes, tem uma história. Tem uma história. Na maioria das vezes, que nem a menina mora numa encruzilhada, né? E energias invasoras adentram na irradiação. Porque quando vocês estão incorporando, vem uma irradiação. Como se fosse uma luz. É como se fosse uma lâmpada acesa à noite em dia de calor. Tem aquele monte de mariposa. Então vocês têm que ter essa consciência. Pois quando eu estou falando, não é difícil, mas não é fácil. É melhor estar dentro de um amparato de proteção, muito melhor. Fora que vocês nem sempre aceitam a palavra, a informação, o conhecimento que nós estamos querendo passar para vocês. Que nem às vezes, aqui nem tanto, né? Mas quando tinha um espaço criativo na luz, na hora alta da noite, a avó dizia, acorda. Aí ela ia percorrer para ver o que estava acontecendo. Porque a entidade precisa da sua energia física para neutralizar aqueles que estão presos também no plano físico e que são espíritos negativos. Agora, se a avó falar acorda, ah, eu vou dormir. Acabou a ligação. Aí nós falamos, não está preparado para ir adiante. Agora, dentro de um amparato, com um grupo espiritual, não se tem tanta responsabilidade. Vocês já têm muita responsabilidade de fazer da vida de vocês melhor. A responsabilidade de um trabalho espiritual como esse que vocês estão fazendo agora, vocês não veem. Mas tem todo um aparato de proteção aqui. Para vocês que estão escutando, para a menina que está incorporando a avó. Então, essa crença não é da vovó Maria Cobra. Essa crença existe na menina. Então, desenvolver a sua individualidade carece de muita coisa que ainda você precisa aprender. Nem sempre o pai de santo, não gosto dessa palavra, mas o pai de santo, a mãe de santo, está preparado para trazer a água necessária para encher o seu corpo. Mas se esse é o momento necessário que você tem que aprender, para você confiar nas suas forças, confiar no que está sendo pedido, isso é muito certo. A menina conhece a lei, ela tem medo da lei, porque muito ela já viu por fazendo coisas contra a lei. Então, se a avó falar acorda, ela acorda. Tira, ela tira. Muda, ela muda. Para entender. Então, avó, quando pergunta assim, abrindo um outro parênteses aí, se eu posso desenvolver a mediunidade sozinho, primeiro que a mediunidade ninguém consegue desenvolver, né, avó? O espírito pega a hora que ele quer, que chegou a hora. Não tem nada que o ser humano possa fazer. Ah, é agora, é agora. É, ó. Né? É. Esse encontro já estava previsto. Olha lá. Né? Agora eu vou incorporar. É porque nós não cuidamos só de vocês, né? Ah. Tem todo um plano aí de evolução. Esse... E nem sempre, prestem atenção, nem sempre vocês incorporados, vocês aprendem. Quando a menina foi lá para aquele lugar lá longe trabalhar, a avó falou, é muito pouco você atender. Então ficou lá o dia inteiro. Ela não aprendeu nada. Nada ela aprendeu. Porque está incorporada. As grandes informações para ela melhorar, para ela evoluir, vem quando ela está sozinha e sem incorporação. Vai chegar um tempo, meu filho, que nós não vamos mais usar a mediunidade e incorporação. E aí, como é que vocês vão ficar? Como os filhos de vocês vão ficar? A menina tem 3 filhos. Um incorpora, 2 não incorpora. O mais velho é que consegue trazer mais conexão da espiritualidade. Tudo que ele é hoje foi as diretrizes que a espiritualidade dessa egrégora trouxe para ele. Então, porque eu quero incorporar, porque eu quero incorporar. Vou desenvolver a mediunidade. Desenvolve sua vida. Desenvolve sua vida. Porque ele vai estar com toda a cúpula, né, meu filho? Sim. Ele tá, né? É. Não é um título a mediunidade e incorporação. Não é uma coisa maior do mundo a mediunidade e incorporação. É mais carga. Por quê? Vocês têm um compromisso de serem melhores. Essa é a questão. Essa egrégora exige muito da menina, não que ela trabalhe, mas que ela seja melhor. Então você que está querendo, incorporando, desenvolvendo a sua casa, vamos arrumar a sua casa primeiro. Pajé diz assim, minha pessoa, presta atenção, se você não entende a mãe mais velha, você não consegue se afinizar lá com as águas das cachoeiras. Ah, mas você faz, você tá sentado no banquinho aí. Eu só tô dando a minha palavra, você aceita se você quiser. Nossa, porque ainda tem mais isso. Olha a importância de uma cachoeira. Cada vez que a avó entrava naquela cachoeira, a avó... danada de água que fica lapidando as pedras. Olha a importância disso. A água consegue lapidar as pedras. Você pode ver, né? As pedras da fora da cachoeira é tudo pontiaguda, dentro é tudo redondinho. Sim. Olha só. Nossa. Isso é o caminho da evolução espiritual. Porque não adianta incorporar e ser uma pedra pontiaguda. Uhum. Porque não quer lapidar. E na grande maioria, vamos colocar de 1 a 10, não sei porque a avó está falando tanto de 10. De 1 a 10, a grande maioria incorpora, mas não é. Uhum. A pedra lapidada pela água espiritual. Uhum. É. Que nem dizia fazer. Você não vai sintonizar a água da cachoeira enquanto você não entender a mulher mais velha. É. Ou seja, é os sentimentos e emoções. Que eu queria enforcar ela. Cada vez que a avó dormia, eu falei, eu vou enforcar essa velha. Atirava a senhora do céu. E a comida que a avó fazia assim com tanta amargura? Isso. Olha só. Mas a senhora é uma preta velha hoje. Não, não era preta velha. Isso. Mas aí a avó chegava naquela cachoeira, via aquela água lá, ela... E água é uma coisa, né? Água. Tão frágil, né? Ou seja, pode ser um espírito de luz. Depois que entrou na carne, ele pode até maldizer uma mulher mais velha que esteja na frente dele. É claro, meu filho. Uhum. A limitação está no físico. Ah. A limitação irradia as deficiências, porque está ligada ao plano Terra. Entendi. A falta de ar que a senhora passou depois que desencarnou naquele lugar. É. Ai, não foi fácil. É a ligação com a matéria. O problema é, tinha que ficar tudo quietinho. É. Quando eu era aprendiz, não podia ficar com muita perguntação. E a senhora ficava. Parece que o pensamento da mãe entrava nisso, o pai já dizia assim. Tá certo, vó. E dia dessas coisas que a gente falou, vó, pra gente finalizar esse primeiro encontro, o que, que a senhora gostaria... Você já falou que ia finalizar e não finalizou. É, vó, que daí a senhora queria contar um negócio e eu abri um parêntese. Assim, qual a mensagem final que a senhora quer deixar gravado que as pessoas levem no coração? Hoje existe uma problemática muito grande. Vocês são médios. Vocês estão buscando muita informação. Nome, né? Nome. Qual o nome do meu caboclo? Qual o nome do meu preto velho? Vocês têm isso, né? Ah, eu preciso saber. E às vezes vocês vestem o branco, vestem as vestimento de proteção, as guias de vocês, que eu não sei porque, eu queria saber porque, vocês, vamos, tá. Então, vocês, então vocês estão muito dentro dessa problemática, vocês têm que entender que cada vez que vocês incorporam, ou entram na canalização, porque muitos não incorporam, mas traz a escrita, né, traz a fala das entidades de vocês, está para um único propósito. Falar a boa palavra para transmitir em ação na vida de vocês. Na maioria das vezes, vocês se perdem muito na busca do conhecimento. Um conhecimento vocês não vão ter em 2 anos, 10 anos, 20, 30, 40 anos. Porque o conhecimento não para. A matriz está lá, recarregando-se, recarregando, para que vocês sejam melhores que ontem. Busquem o entendimento que quando vocês estão, no caso lá, no local espiritual, vocês também estão sendo assistidos pela linha dos vossos antepassados. É uma missão muito grande que vocês têm na Terra.